Já se chama estabilizado. Livre MS, 35, no 7, tomara estabilizado. Bom dia, novembro. Passarei 597 estabilizado, visual com campo. 597, complete a aproximação LS, chama em 1895. 1895, obrigado, voa. 597. Minha 251, chame o centro Recife, 251, alterna 3325. 251, alterna 3325, 251, obrigado. Torre, bom dia, 3517, estabilizado, visual com campo. Alterna 3517, bom dia. Avistado, cheque o trem, o altímetro no 0 no 4, livre o pouso no 1 no 0. Baixou, entra voo, livre pouso no 0, 3517. No 7, no solo aos 4-3, virando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 4. Via Alfa e Juliette, portão 4, 35 no 7. 5988, chamou a torre? Afirmativo, pode manter essa escuta, é para Brasília no 180, é isso? Tá pronto para cópia? Ok, está autorizado para Brasília, nível de voo 180. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, na subida arco, após transição elefa, após elefa voa direto para o destino. O transponder é o 5055 e o controle em 119 decimal 3533. O transponder é 5055, ok? Como recebe a torre? Chame, tá pronto a acionar já? Ok, autorizado o acionamento, chame para o táxi. O Força Aérea 5958. Avianca Alfa Vitor Papá, prossiga. Vitor Papá estacionado no pátio 3, solicita autorização de reboque para o finger número 5. Alfa Vitor Papá está autorizado, reboque do pátio 3 até o portão 5. Mantenha minha escuta constante, reporte ao tempo. Positivo, senhor. Mantendo escuta, iniciando o reboque, informaria o pós-tempo. Obrigado. Autorizado o táxi, o Força Aérea 5958, chame na hotel, qual é o PLB, autonomia, por gentileza? Ok, tá autorizado o táxi, então chame no hotel. 5958, está autorizado o ingresso na pista, taxi sobre a mesma, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Salvador, aqui é o avião Alfavita, Papá. Podemos ingressar no pátio 1? Afirmativo, pode prosseguir até o portão 5. Já, obrigado. Força aérea 5958, está autorizada a sua decolagem da 10, o vento é de 320 graus com 2 nós. Positivo, solo Alvianca, Alfavita Papá, estacionado. Obrigado, um bom dia. Ok, bom dia. Obrigado. 5958, decolou de Salvador ao 00, chame o controle em 119.35 e tenha um bom dia. 1935, bom dia. Controle Salvador, Sassera 5958. Sassera 5958, contato radar na decolagem, manter 180, saiu da água. Essa é para 180, saiu da água, Sassera 5958. 061, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola na cabeceira 10, com a primeira curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto o bridge, onde interceptará Amperzulu 10 até ESMAP, após segue conforme a rota do plano. O transponder é o 5071, o controle opera em 119.35, Cottage. Correto, o cotejamento, chame pronto para o acionamento no portão 11. Identificação, autorizado de chegada, Mare, isso para 2000 pés, altimetria instaladora no 04. Somente TAP, Rio 5903. Série 5958, chama o centro Recife, 260, alterna 288. 5973, livre LS, chama estabilizado. Samara estabilizado. É 35 no 7, prossiga. Será subida Arbor, transição Elefla, ok? O plano é para as 9h44, é isso? Eu não recebi ainda o plano, vou checar com o centro. A lista de repetitivo que eu tenho aqui em mãos mostra para as 9h44. Nesse caso demoraria bastante ainda para chegar para a gente, mas eu vou verificar com o centro e com a IES se tem uma mudança aí de horário, ok? Bom dia, o 31171, informação eco confere, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com a primeira curva à direita, na subida da El, até a posição Leda. Após Leda, voo direto bridge, onde intercepta a Zulu 16, segue até Belo Horizonte, após conforme a rota do plano. O transponder é o 5102, o controle opera em 119, decimal 35, contexto. 5973, compra de aproximação LF, chame a cruz de Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, pega. Correto, 3171, no chame para o acionamento no portão 2. Salvador, bom dia, Rio 5973, baixo retravão. Bom dia, 5973 avistado, autorizado pouso na 10, o vento é de venta calma agora, 1014 altímetro, livre pouso. Livre pouso. Com essa identificação, dois separadores no pés, o último transformador no 0-4, chegada bom. O Golo 961, livre o push e chama para o táxi. 5973, no solo 27, alvidrada à direita, táxi na Alfa e Kilo para a posição 8 do Pátio 3. Alfa e Kilo para a posição 8 do Pátio 3, positivo. Campinas e Uno 41 a bordo, vai taxiar via parte Uno e Índia até o ponto de espera da Uno 0, o altímetro Uno 0 no 4, chame pronto para a decolagem, voo Uno 961. Autorizado ingressar via Kilo para o Rio 5973? Afirmativo, via Kilo para o Pátio 3, consta aqui para mim posição 8, porém esteja tendo normalizador lá nessa era, ok? Kilo 3, previsto 8, vamos ficar atento, obrigado, senhor. Com o 7 na escuta da torre. O Tom 357, o Centro Recife não recebeu a mensagem de mudança do horário do plano. O senhor sabe informar em qual sala IES foi apresentada, se foi aqui em Salvador? Ok, agradeço. 9961, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 330 graus, 29. Meia-hora, decolou os 3-4, chama o controle em 119, decimal 35, e tenha um bom dia. 935, bom dia, 961. Controle, bom dia, igual 961, passa 1300. Uno 961, suba ao nível 360, saída da Elf, Jonas. 360, saída da Elf, 961.